tubo de alto uniforme Oscar, vai necessitar um desvio à esquerda de 2 milhas fora do track para evitar uma linha de formação, ok? Livre. Obrigado. Chamarei quando no retorno da coroa. Oceano Identificação, autorizado via chegada a Bonf, descida para 2 mil pés, ajustado meio fundo. Salvador, bom dia, foi 3896. São 3896, táxi via Alfa, Juliette, gate 07. Alfa e Juliette, posição 07 da 3896. Índia Bravo, informação em curso November, ajuste no 05, vai prosseguir para o L ponto no aeroporto? One 270, complete final contact tower 118.6. Inicialmente com proa nordeste, proa direto de buraquinho. Controle 119.35, torre 98.6, aciona 01.37, então Índia Bravo. Tem Índia Bravo, confirme o PAB? Índia Bravo, para acionamento táxi, torre 98.6. 1-2, they're landing here, zone check and locker. Go 1-2-7-0, continue your approach. Traffic in my sight, clear the land, runway 10, wind 090 degrees, 11 knots. Please land runway 10, go 1-2-7-0. Prossiga. Pressionar a resposta para o táxi. Siga. Livre 4235, se tiver condição de completar, tá a critério. O 10-15 chama Recife 1251, alternando no 3325. 251-3325, Então, prossiga. Dia Bravo, sim, autorizado. Voo 1270, on the ground, head 14, leave runway by your right, contact ground frequency 121.9. Okay, runway being beaten on by right, 1170. Ponto de espera da 1-0, torre 1 no noite, decimal 6, ajuste 1-0 no 5, bom dia. Another ground, go flight 1270, runway runway vacated on Echo, continue. Roll 1270, clear taxi by Alpha Juliet, gate 04. Alpha Juliet, gate 04, go 1270. Mostra um regresso de Arembep. Um regresso de Arembep, reportará a Sérgio de Abraão. Do 4060, sendo identificação, voa Duna, desce a 3.000 pés, ajustado no meio. Duna 3.000, como o Duna, do 4, do Duna, né? Duna 260, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 090 graus, 1.9. Ponto 235, está livre da restrição na posição pelô, ali o sinal LSX reposta estabilizado. Vai fazer com ele aqui, reposta estabilizado. 0, tem um tráfego afastando o litoral nordeste, um helicóptero, 500 pés. Toro agora, 1260. Voo 260, decolado ao 19, chame controle de frequência 119.35. 19.35, tá? Boa tarde. Controle de Salvador, boa tarde, agora 260. Zero, boa tarde, está sob contato radar, sobre o 390, a saída Pucajama, Aracaju. Chama da Caju para 390, quando 260. Controle azul 40060, desculpa direita, 2080, por 12 minutos. Livre 4060, está autorizado descida para 2.000 pés, ajustado 1015. 2015, vai levantar o quadro do ano novamente, azul 4060, obrigado. Estabilizou? Afirmo, ele é completo agora. 4235, completo, sinal, chame torre, 98, meia dúzia. 2 e meia, obrigado. Bom dia. Salvador 4235 da Azul, está no LF e agora a mamilha do externo visual, bom dia. Azul 4235, cuidando sua aproximação, tráfego avistado, atualizado pouso visto no zero, vento 090 graus, 119. Ele pouso, tá, 4235. Após desvios, voe Duna, desce 2015, li final LSXR, reposto estabilizado. Após desvios, voa Duna, desce 2015, estabilizado, 1460. 24235, no solo 224, livre pitch pela direita, solo 22. 1219. 219, ali bravo. 1423. Solo Salvador, Azul 423, bom dia. Azul 4235, ataque de Alfa Juliette, gate 08. Alfa Juliette, gate 08. Gol ano 260, chame Recife, ano 2545, alternando 12685. Uniforme Oscar, eu vou encerrar o serviço radar do senhor da presente. O senhor está afastado 48 milhas sudoeste de Salvador. O senhor coordena diretamente sua descida com o Ilhéu na frequência 120.1, o Delta Uniforme Oscar. Salvador, 76740, voo Iduna, High Speed 2000, ajuste 1015, o senhor é o número 1 na aproximação. Número 1, pode mais ligar com Iduna? Iduna, comandante, High Speed. Direto, diga que eu posso pedir. 2000 pés, direto para Iduna 2000, atitude do procedimento. 2000 pés, obrigado. Confirma ajuste, procedimento. Ajuste em Salvador 1015, 10015, web 6740. Vai estabilizado na sala do 4060. 4060 da Azul, complete sinal, chame torre 118, meia dúzia. 186 do 4060. Salvador, bom dia, do 4060, na final visual. Azul 4060, continue aproximação, cheque trem de pouso, autorizado pouso, pista no zero, vento 100 graus, 109. Autorizado pouso, vai, depois tá com o trem, baixar pra lá, Azul 4060. Sim. Azul 4060, autorizado pouso, pista no zero, vento no 00 graus, 109. Autorizado pouso, Azul 4060. Pique 5220, bom dia, aciona identificação, a chegada é a Aman, descendo inicialmente a 4 mil pés, ajustado 1015. Então, 3895 para Guarulhos, autorizado nível 340, via Pesulu 44, Púbito, após direto, decola da pista 10 com primeira curva à direita, na saída da El, Leda, Eudes. Controle Salvador 1, no 9, decimal 35, Torre 1, no 8, decimal 6. Aciona 5136, TAM 3895. TAM 3895 correto, chame pronto para prospecto também. No solo 32, vive pista pela direita, chame solo frequência 1219. Salvador Azul 4060, visão. Azul 4060, táxi de Alfa Juliette Gate 01. Alfa Juliette Gate 01, não, 4060. Vou manter essa proporção mais quantas milhas? 6 milhas. 5 milhas e meia. Gente. Yeah. 5220, não posso apagar o seu plástico aí? Poderíamos zoar todas? O 5220 aguarde, mantenha a princípio a chegada. Assim que o web iniciar o giro para a Duna, eu giro o senhor também. Obrigado. Ei, repórter estabilizado. Repórter estabilizado, obrigado. O trip 5220 da presente está autorizado. Virar Duna, descer a 3 mil pés, ajuste 1015. Duna, 3 mil, muito obrigado. Gonna have your clearance in 3 more minutes. Stand by. lá de Simbra, pode ir para 1700, tá visual, é 767-400. A visual com a capiteira desce para fazer a aproximação visual, comandante? Positivo, lá de Simbra, descendo para 1700. É livre então, 1700 ajustado 1015, próxima Simbra, cheque o trem. Chamarei, João, obrigado. Repetido, professor, 0 desviando, 10 graus à direita, devido à informação. Livre desvio, repórter retornando para o Ediduna, trip 5220. Zero. Voo 977, autorização positiva.